E sobre o programa Brasil Saudável, acesse www.gov.br/saúde. Você também pode ligar para o Disque Saúde 136. O serviço funciona 24 horas e a ligação é gratuita. Reportagem Lívia Brás. 12 horas e 25 minutos, mais médicos. Governo Federal cria regime de cotas. Inédito em novo edital. Pela primeira vez, o governo federal vai disponibilizar vagas no Mais Médicos no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. A medida faz parte do novo edital do programa, que vai permitir que mais 3.100 profissionais ampliem o atendimento da rede de saúde pública do Brasil. A previsão é de que mais de 10 milhões e 600 mil brasileiros sejam beneficiados. O anúncio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da ministra da Saúde, Nízia Trindade, ocorreu em Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira. A ministra destacou a ampliação da cobertura de profissionais com o programa. O Mais Médicos é uma realidade e faz a diferença. Quando nós assumimos, presidente Lula, havia ainda 12 mil médicos no programa. Com esse edital, nós retomamos aquela nossa meta dos 28 mil médicos numa saúde da família que hoje permite extensão de horário. O Ministério da Saúde vai enviar médicos para regiões prioritárias e de vulnerabilidade social. Os percentuais das vagas vão obedecer às exigências de cotas para concursos públicos, com no mínimo 20% de cotas étnico-raciais, e a lei de cotas para pessoas com deficiência, com o mínimo de 9%. Cumprimos assim a nossa visão de inclusão, por isso fico muito feliz de fazer esse anúncio aqui hoje. E peço a todos, vamos divulgar esse edital, nós temos muitos médicos aguardando essa oportunidade. Podem participar da seleção profissionais brasileiros, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros. Os médicos brasileiros formados no Brasil têm preferência no processo. Ainda em Salvador, foi anunciada a construção de 3 policlínicas na Bahia por meio do novo programa de aceleração do crescimento nas cidades de Camaçari, Remanso e Itapetinga. O investimento nas 3 unidades chega a 90 milhões de reais. Elas vão contar com consultas presenciais, teleconsultas em diferentes especialidades e serviços de diagnóstico e terapia em nível ambulatorial. O presidente Lula destacou o longo caminho percorrido pela equipe de governo até o anúncio do investimento. Então, o ato de hoje foi para anunciar que nós passamos um ano preparando. Um ano estudando. É como se a gente estivesse preparando a terra. A gente primeiro capina, depois a gente faz o manejo da terra, depois a gente faz a cova, depois a gente coloca a semente, depois a gente coloca adubo, a gente fica jogando água e espera para colher. Então eu tenho dito para os meus ministros que nós estamos na época da colheita. No total, os investimentos na saúde com o novo PAC passam de 30 bilhões de reais em todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Rádio América, a notícia em primeiro lugar. Salão Souls em Montenegro apresenta a Mega Domingueira. Dia 7 de julho, com início às 15h30. No palco, Os Atuais. E Cléo dos Anjos e Banda. Confira todas as informações nas redes sociais. Não perca! É nesse domingo, dia 7. Os Atuais e Cléo dos Anjos e Banda, no Salão Souza. Navega, coração. Venha conhecer a loja Total Mais, que conta com uma ampla variedade de roupas do bebê ao vovô, brinquedos, artigos de bazar, ferramentas, louças, eletrônicos e muito mais. E o melhor de tudo, com preços de R$5 e no máximo de R$22. Total Mais fica na Ramiro Barcelos 2045, no centro de Montenegro. E fiquem ligados em nossas redes sociais, porque vem muita novidade por aí. O ateliê das cortinas e persianas Montenegro foi atingido pelas enchentes, comprometendo seu espaço físico. Infelizmente, neste momento de reconstrução, informamos que nosso atendimento será somente a domicílio e que, com garra e determinação, em um futuro próximo, estaremos com nossa loja ainda melhor. Ateliê das Cortinas e Persianas Montenegro. Trabalhamos com cortinas e persianas sob medida, higienização e manutenção. Sua casa e escritório mais moderno, bonito e exclusivo. Chama no WhatsApp e solicite orçamento 519-9609-9585. Apoie o comércio local. Vamos vencer juntos. Hora certa. 12 horas 31 minutos, hora certa de erva mate Ponche Verde. O seu chimarrão do dia a dia fica muito melhor com as ervas mate Ponche Verde moída grossa e mate gaúcho. Sabor suave, com espuma grossa e duradoura. Com a garantia de uma empresa que há 3 gerações vem produzindo erva mate com pureza e qualidade. Erva mate Ponche Verde moída grossa e mate gaúcho. Você encontra nos melhores pontos de vendas da região. Uma tradição familiar desde 1956. Chegou a hora de investir na sua carreira profissional com um curso técnico do Senai. O ensino profissional do Senai é referência no mercado de trabalho, porque aposta no aprendizado prático com uma infraestrutura tecnológica e que prepara profissionais com perfil inovador. Acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Seja o protagonista da sua carreira. Quem faz curso técnico, faz Senai. Prepare-se para a baita reinauguração Desco Atacado. Confira ofertas válidas até 3 de julho. Arroz T1 Italianinho, 5 quilos, R$24,90. Açúcar Cristal Gasparim, 5 quilos, R$15,90. Feijão Preto T1 Namorado, 1 quilo, R$6,99. Farinha de trigo especial Orquídea, 1 quilo, R$13,69. Café torrado e moído Vaco Melita, R$14,90. Desco Atacado. Vem comprar barato. Jornalismo e esportes com a imparcialidade e credibilidade da Rádio América. Notícias do meio-dia. Doze horas 33 minutos. Ministério Público do Trabalho e CBF firmam acordo para coibir assédios na Confederação. O Ministério Público do Trabalho, MPT, e a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, firmaram um acordo para coibir a prática de assédio moral e sexual na Confederação. O acordo foi estabelecido após o ajuizamento de uma ação civil pública pelo MPT em razão de atos de assédio sexual e moral denunciados na CBF em 2021. No documento, a Confederação compromete-se a cumprir uma série de obrigações, incluindo a não tolerância a qualquer prática de assédio moral ou sexual. A procuradora e integrante do grupo de trabalho GT-CBF do MPT, Fernanda Barbosa Diniz, considera o acerto essencial diante da demora de uma resolução judicial. O acordo que foi realizado nos autos do processo obriga a CBF a tomar essas medidas de maneira mais rápida e não vai ser necessário aguardar anos de tramitação do processo para que essas obrigações sejam finalmente cumpridas dentro daquele ambiente de trabalho. Entre outros compromissos assumidos pela CBF para combater os assédios moral e sexual na instituição, estão a implementação de medidas preventivas, a criação de canais internos de denúncias e a realização de treinamentos periódicos envolvendo a temática para todos os trabalhadores. Ficou estabelecido o pagamento de multas em caso de descumprimento, como explica a procuradora Fernanda Barbosa Diniz. Desde a celebração do acordo, caso haja repetição desses atos no futuro, a CBF já fica obrigada ao pagamento de multa por descumprimento do acordo. Em síntese, com a celebração do acordo, o esperado é que a CBF cumpra as obrigações que assumiu e que efetivamente implemente as medidas previstas nesse acordo para preservar os trabalhadores de atos de assédio sexual e assédio moral. O assédio moral é toda e qualquer conduta no ambiente de trabalho que caracteriza comportamento abusivo, frequente e intencional, por meio de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa. Já o assédio sexual é aquele constrangimento com conotação sexual em que o agente utiliza da sua posição hierárquica superior ou sua influência para obter o que deseja. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. 12 horas 35 minutos, carga tributária é o que mais encarece a conta de luz, segundo o CNI. Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, nesta segunda-feira, revela que 60% da indústria nacional aponta a carga tributária do país como o principal fator do elevado preço da conta de luz. Isso reflete, segundo os industriais entrevistados, numa competitividade mediana e investimentos tímidos. Inédito, o levantamento da CNI entrevistou 1.002 executivos líderes de indústrias de pequeno, médio e grande porte das 5 regiões do país. Períodos de seca, o custo de transmissão de energia, os subsídios pagos na conta de luz e o custo da geração de energia também são apontados como fatores de uma tarifa com preço alto. Para 55% dos executivos entrevistados, o excesso de subsídios no setor elétrico é o que faz elevar a carga tributária e, consequentemente, a conta de energia. O gerente de energia da CNI, Roberto Wagner Pereira, afirma que a carga tributária, somada aos encargos e subsídios, representam cerca de 44% do custo final da energia elétrica para o consumidor. Isso gera um impacto bastante alto na competitividade da indústria, né? Ainda mais que os nossos competidores internacionais têm custos muito menores em relação à energia. Para controlar os preços da tarifa de energia, o mais correto na avaliação do professor da Universidade de Brasília e especialista em energia, Ivan Camargo, seria o governo retirar os encargos e diminuir os impostos para baratear a conta de luz. O caminho é muito tranquilo, é muito evidente, né? Nós produzimos uma energia muito barata, aquela vem das hidrelétricas principalmente, muita solar, que está barato, a beça, muita eólica. O que precisa fazer, o que é fundamental, é retirar os encargos, né? É diminuir o imposto, porque mexer nas outras parcelas da conta me parece que é o caminho equivocado. Os dados da pesquisa revelam que a energia elétrica é a fonte energética mais utilizada por 80% das indústrias para o processo industrial. Na sequência, aparece energia solar com 10%, gás natural com 2%, óleo diesel com 2% e lenha com 1%. Os números mostram ainda que 96% das indústrias usam energia elétrica no processo produtivo, 20% usam energia solar, 14% gás natural, 14% óleo diesel, 8% lenha e 4% óleo combustível. A pesquisa ouviu 1.002 executivos de pequenas, médias e grandes indústrias das 5 regiões do país. Reportagem Valéria Costa. O rádio faz a diferença. Uma pesquisa da Kantar Ibope aponta que 80% das pessoas ouvem rádio no Brasil. Músicas, notícias e comentários esportivos se destacam no gosto dos ouvintes. Esses dados demonstram a relevância do veículo como meio de comunicação. O rádio informa e diverte. E a audiência está presente em todos esses momentos, porque o que toca no rádio aparece aqui. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem está dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem está lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Anuncie na Rádio América. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo e-mail comercial@radioamerica-am.com.br. Confira a nossa programação no AM 1270 kHz, Rádio América, a número 1 do Vale do Caí. Combate a dengue, esse é o foco. A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Dengue se combate todo dia. 12 horas 40 minutos, câncer infantil, a história de quem superou. A reportagem Leno Falck. Não tinha ouvido falar ainda de câncer em pessoa tão nova, né? E aí já essa notícia já foi horrível. Mas pra mim o que mais impactou assim foi a notícia da que eu ia perder a perna. Como o tratamento estava indo tão bem, não se falou, nunca se chegou a cogitar em amputação. Só que o médico, na hora da cirurgia, ele viu que o tumor já tinha comprometido as veias que vão e voltam do pé. Na década de 90, mais precisamente em 1995, falar sobre câncer, ainda mais em pessoas jovens como Germano Hoffler, soava com tensão ainda maior do que acontece nos dias de hoje. Diversos fatores contribuíam para isso. Os meios de comunicação, que não eram os mesmos, a ciência, que se desenvolvia na cura da doença, o conhecimento dos médicos para reconhecerem o câncer em seu estágio inicial em uma criança ou adolescente, entre outros. Para quem recebia a informação de que estava com câncer, o peso da palavra era maior. Um diagnóstico que trazia com ele diversos sentimentos: medo, angústia, ansiedade, impotência. E como encarar isso e acreditar que é possível superar? Ainda mais quando se é necessário amputar uma das pernas no auge da adolescência, prestes a viver momentos marcantes da virada de jovem para adulto. Era fazer 18 para dirigir. Só queria dirigir, porque esporte eu não era bom em nada. Mas joguei, mas não, com esporte não me interessava naquela época. E aí, meu Deus, como é que eu vou dirigir, né? Aí o próprio médico que me deu a notícia: não, tem carro automático. Vai dirigir carro automático, não precisa fazer marcha. O Germano superou tudo isso e conta pra gente essa história a partir de agora, no segundo episódio da série Câncer Infantil, A Busca da Cura. Eu sou Leno Falck e essa é uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. O Germano Hoffler hoje tem 46 anos. Ele mora em Estrela, interior do Rio Grande do Sul. Ele é técnico judiciário e descobriu um osteosarcoma, um tipo de câncer ósseo que afeta principalmente tíbia e fêmur, em 1995, aos 17 anos. Entre os sintomas até o diagnóstico, foi um longo caminho. Voltamos ao início de tudo. Tudo começou em 1994, após uma torção no aquecimento na educação física da escola. Mas aquilo ficou me incomodando durante um tempo, assim, eu sou natural de Estrela, só que eu estudava em Estância Velha no Senai. Então eu ficava durante a semana em Estância Velha e só voltava para casa final de semana. Aí quando eu voltei final de semana, eu, né, voltei já mancando e com a perna bem machucada, assim, né, e acabei indo num massagista. Fiz uma manobra ali, a princípio resolveu um pouco, não tudo, né? Continuou doendo durante mais uma semana. Na semana seguinte voltei de novo, aí fiz mais alguma manobra ali. Ajudou mais do que na semana anterior. Então eu fui levando assim, né? Não me preocupei assim como deveria, né? Enfim. Inicialmente, o Germano não foi ao médico. Ele adotou algumas medidas paliativas. Aparentemente, a dor iria passar. Não era uma dor insuportável, mas algo permanente, mesmo sendo leve. Na mesma época, o Germano caiu de bicicleta e teve ferimentos no braço. Quando eu caí esse tombo de bicicleta, que eu estava todo machucado, e aí a gente explicou para o médico ali que eu caí e tal, mostrei as cascas tudo, e eu disse pro médico: não tem problema aqui, porque eu só não mexo o braço por causa das cascas, né, rasga aqui, me incomoda, dói, né. Eu disse: não, mas vamos fazer um raio-x. Aí minha mãe que disse: não, mas aproveita e conta pro médico então dessa tua queda lá na escola, dessa tua torção. Contei pro médico, mesma história aqui, falei para ele que tinha torcido e tal. Eu disse: e eu tava indo pra sala do raio-x, né? Então ele poderia ter emendado no pedido: vamos fazer um raio-x da perna também. Ele só olhou e disse: não, isso aí, já que faz tanto tempo, é músculo, deve ter dado ali uma cicatrização do músculo, meio... Ficou ali uma sequelazinha no músculo, né? Ele achou que era isso. É importante não se perder na linha do tempo. Até então, isso ocorria ainda no ano de 1994. Indo adiante, chegando ao início do ano letivo seguinte, em fevereiro de 95, a escola pediu atestado de saúde para que os alunos pudessem praticar a educação física. E aí, quando eu fui fazer o atestado para educação física, aí minha mãe também disse, ó, aproveita e conta para a médica também, então, né, para ver se, né, pedir uma segunda opinião. E aí eu disse, ah, contei a história, falei que umas duas semanas atrás eu tive no pronto-socorro, fiz um raio-x do braço, e ela disse, ah, e que o colega lá falou? Ah, ele falou que era músculo. E ela, realmente, concordo com ele, eu acho que também é músculo, problema muscular, então tu passa essa pomada aqui de manhã, de meio-dia e de noite. Se não resolver em uma semana, é isso mesmo, é músculo, e não tem o que fazer. Após mais uma negativa do médico quanto à gravidade do problema, o Germano seguiu a vida normalmente, porém convivendo com as dores. Até as coisas começarem a mudar durante uma visita à casa da irmã na região metropolitana de Porto Alegre. Lá pela metade do ano eu fui na casa da minha irmã, que mora em São Leopoldo, e eu estava me vestindo para ir para uma festa, e ela me viu assim de costas e viu que as duas pernas estavam bem diferentes uma da outra, o tamanho, né? Essa aqui já estava bem mais inchada, assim, parecia bem maior que a outra, né? E ela, como sabia da história, ela disse, não, isso aí não tá certo. Ele falou com a minha mãe, quando eu cheguei final de semana em casa, ela disse, vamos fazer um raio-x. E a gente chegou de novo no pronto-socorro e disse, ó, quero um raio-x da perna. Disse, não, mas eu sou médico, né? Não, o senhor é o médico, mas eu quero um raio-x da perna, porque isso não tá certo, entendeu? E aí ele olhou, aí quando veio o raio-x, apareceu uma bola, assim, branca em volta do osso e tudo. Uma confusão ali, assim, né, naquele lugar ali. E aí o médico disse, isso aqui é um tumor. Daí nós vamos fazer uma cirurgia para ver se é tumor maligno ou benigno. E a palavra tumor assustou minha mãe, né? E aquele, não, tumor maligno? Como assim, né? Vai mexer? Como é que é? A falta de tato do médico, assim como a palavra tumor, deixaram a mãe do Germano receosa. Ela resolveu buscar outro médico para ter uma segunda opinião, antes de expor o filho a uma cirurgia. A cidade de Estrela não tinha, à época, muitos especialistas nem equipamentos com exames mais apurados. Tudo dependia de uma viagem até Porto Alegre. E aí minha mãe disse, não, calma, dele, não, pode ir lá fazer até, mas não, né, vai voltar aqui depois para fazer. E a gente foi adiante, né? E aí quando a gente veio para Porto Alegre para fazer o exame, essa ressonância já apareceu que o negócio não era tão simples, né? E o médico daqui só de olhar, ele disse, não, isso aqui eu vou te passar adiante, isso aqui não é comigo, pode ser realmente um tumor maligno, né, vamos investigar. Já vou solicitar uma biópsia, mas tu vai consultar com esse médico aqui, que ele é especialista nessa parte aí de ossos e coisas, e ele tem já um vínculo com o Instituto do Câncer Infantil. Daí, né, chamou atenção, né? E aí, quando saiu o resultado da biópsia, realmente foi confirmado que era um câncer no osso da perna, que pode ter, sim, muito a ver com aquela batida naquela hora, né? Porque não que a torção tenha gerado câncer, talvez ele já estava ali com uma predisposição e aquela torção amplificou, né, potencializou o surgimento, o desenvolvimento da doença, né? A partir desse momento, o tratamento do Germano contra o osteosarcoma começa, assim como seu vínculo com o Instituto do Câncer Infantil. Daí ele já me encaminhou para o Hospital de Clínicas, no Terceiro Leste, que era lá a unidade hospitalar do Instituto do Câncer Infantil, né? E ali foi traçado o plano de para começar a quimioterapia, para reduzir o tumor ao máximo que a medicação conseguisse reduzir, para daí fazer a cirurgia e tirar só o que fosse necessário que a medicação não conseguisse matar, e mais um tanto de quimioterapia depois para matar qualquer célula que fosse ficar ali, que não fosse visível para o médico tirar, né? Segui esse plano e deu super certo, né? Porque hoje eu posso olhar para trás e dizer que se eu tivesse feito como aquele primeiro médico disse lá de, ah, vamos abrir aqui, vamos mexer, vamos tirar essa parte aqui, vamos fazer essa cirurgia, ele teria mexido no câncer, né? Sem nenhuma preparação de quimioterapia para reduzir tumor ou principalmente depois para matar qualquer célula que ficasse. imagino que minha trajetória teria se encerrado ali, né? Que eu ia morrer de câncer, provavelmente ia se espalhar, né? E aí, ah, que pena, morreu tão novo. Isso seria. Certamente seria assim, né? Desde o diagnóstico, a vida do Germano e da família virou de cabeça para baixo. As sessões de quimioterapia foram um primeiro passo, mas uma notícia ainda teria dor maior. Não tinha ouvido falar ainda de câncer em pessoa tão nova, né? E aí já essa notícia já foi horrível. Mas para mim o que mais impactou assim foi a notícia da que eu ia perder a perna, porque o tratamento estava indo, o plano do tratamento ali, que era fazer 4 sessões antes da cirurgia, ele para reduzir o tumor ao máximo, ele estava indo super bem, o plano estava 100%, porque reduziu muito a perna, a perna que estava com a doença tinha 40 centímetros na época, e a outra perna saudável tinha 34. E quando eu fui para a cirurgia, tinha 35 e 34. Então, reduziu muito. Já estava praticamente igual, né? E aí, não se falou. Só que não se falou antes. Tanto que, como o tratamento estava indo tão bem, não se falou. Nunca se chegou a cogitar em amputação. Tudo muda na hora da cirurgia. A amputação, que não havia sido discutida, passou a ser uma realidade, assim como a dor da aceitação. Só que o médico, na hora da cirurgia, ele viu que o tumor já tinha comprometido as veias que vão e voltam do pé. Então não tinha muito o que fazer na hora ali. Meu medo maior era perder, que ele alertou que eu poderia perder os movimentos do pé. Porque talvez o tumor tivesse já pego o nervo que vai pro pé. E eu, como não se tinha falado em amputação antes da cirurgia, eu fui para a cirurgia achando que estava tudo certo. E quando eu acordei da cirurgia, o dedão estava lá, minha preocupação era perder o movimento do pé, eu mexi o dedão, tá tudo bem. E aí já chegou o médico da cirurgia, disse, e aí doutor, tudo certo? Não, tudo errado, vamos ter que amputar. Tato 100%. E essa notícia para mim foi muito impactante na hora, porque eu não tive nenhuma preparação para isso, né? Pelo médico, a amputação já teria sido feita na primeira cirurgia. No entanto, a família de Germano não autorizou, pois acreditava que o filho precisava saber antes do procedimento ser feito. Acordar de uma cirurgia em que não havia sido comentado a possibilidade de retirada da perna seria ainda pior. Na hora que eu tava no quarto ali fazendo pré-operatório pra cirurgia no dia seguinte, entrou uma equipe do médico e disse, o pai e a mãe de Germano tem que assinar esse documento aqui pra amputação. Opa, como assim, né? Nunca se falou em amputação, agora querem amputar a perna. Não, é que é de praxe, porque o médico vai abrir ali a perna e vai ver, se não tiver o que fazer, ele vai amputar. Não é assim. Aí meus pais não assinaram e ainda assim o médico, como tava tudo tão bem, estava tudo tão certo, ele achou que também estaria certo na hora da cirurgia, então ele não exigiu esse papel. Ele disse, então eu vou fazer a cirurgia mesmo assim, mesmo sem esse papel eu vou fazer. Só que na hora da cirurgia ele viu que estava um pouquinho mais complicado, ele saiu da cirurgia e foi na sala de espera lá e daí, agora eu vi que realmente não tem o que fazer, vocês têm que assinar. Meu pai e mãe disseram, nós não vamos assinar. Daí ele resolveu encerrar a cirurgia naquela hora ali, né? Viu que não tinha o que fazer, fechou, costurou e por isso que eu acordei com o movimento do pé, né? Tudo certo. O pé ali, né? Eles disseram pro médico, quem vai decidir é ele, não é nós que vamos decidir isso, né? E isso também me ajudou, com certeza, no meu entendimento ali de digerir essa ideia durante um tempinho, né? Aí eu passei uns dias meio brocochô, assim, meio sem comer, sem dormir, tentando entender a situação, né? Após a cirurgia, o Germano compartilha uma situação que durou um tempo. Acordei sentindo a perna, que foi uma sensação muito estranha, né? Que eu acordei da cirurgia sentindo os dedos, sentindo a perna, sentindo a posição que eu tava. Sim, a tal da dor fantasma, né? Isso o médico explicou depois, né? E quando eu acordei da cirurgia, eu não conseguia me mexer muito bem, mas eu sentia a perna. Eu disse, deu tudo certo, o médico ainda conseguiu, né, foi pra cirurgia, tentou ali e deu certo, né, porque eu tava sentindo o pé como se ele estivesse ali, né. E aí, quando eu acordei, levantei, aí tinha posto um travesseiro embaixo da perna, ela tava um pouquinho erguida, assim, daí que eu vi que ela tava cortada, né? Aquela foi uma visão meio estranha, assim, mas o mais estranho ainda era ver que ela tava cortada e sentir os dedos, né? Sim. Isso foi durante um tempo, foi uns 3, 4 meses, assim, até meio ano, talvez, começou a se espaçar um pouquinho mais, assim. Ah, tipo, sentir. Mas nos primeiros dias eu sentia como se a perna estivesse ali. Tanto que a minha mãe não podia sentar na cama, né, quando... Se criou um vazio ali, né? Daí eu sentava na cama assim, daí naquele espaço ali onde teria a perna, minha mãe sentava e dizia, não, mas não senta. Era bem estranho. As visões de mundo acabam mudando um pouco, não de sonhos, mas algumas coisas, digamos que mais simples. O Germano tinha um sonho de dirigir. Essa era uma das preocupações, já que praticar esporte nunca foi o forte dele. Alguns mitos sociais também deram uma forcinha. Era fazer 18 para dirigir. Só queria dirigir, porque esporte eu não era bom em nada. Não joguei, mas não, com esporte não me interessava naquela época. E aí, meu Deus, como é que eu vou dirigir, né? Aí o próprio médico que me deu a notícia, não, tem carro automático. Vai dirigir carro automático, não precisa fazer marcha. Ah, daí eu lembrei que eu conhecia uma pessoa que na família tinha um carro automático. Ah, verdade. E aí ele... Eu disse, tá, mas muleta. Conhece o Roberto Carlos? Doutor, aquele? Você conhece, mas ele entra caminhando no palco. Ele usa... Daí o médico diz, mas ele usa uma perna mecânica. Mas como? Se ele entra caminhando no palco, como é que pode? Eu já vi ele entrar caminhando. E aí eu disse... E era a única referência que eu tinha, né? Que daí ele... Não, mas tu acha que tu vai andar como? Perna de pirata? Ou como... Tem perna mecânica, vai botar uma perna mecânica e vai andar normal. Talvez aquilo tenha me dado um gatilho, um clique, que nada, então não vai ser tão ruim assim, né? Desde a descoberta do câncer aos 17 anos, o Germano e a família foram acolhidos pelo Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre, que vai ser o tema do quarto e último episódio desta série. O ICI foi o grande suporte do Germano, em todos os sentidos. Atualmente, ele é um embaixador do Instituto e leva por onde passa a experiência que viveu lá, de acolhimento, de carinho, de atenção e de cuidado. Eu sou muito suspeito em falar, porque eu sou absolutamente apaixonado por essa instituição, porque me deram todo o suporte, né? Tudo que nós precisávamos, né? Que a gente era do interior, então a gente, Instituto só tinha aqui. Então, o tratamento do câncer, ele é muito pesado, assim, ele é... Faz a quimioterapia, mata todas as defesas. Qualquer célula que estivesse mexendo, a medicação, na época, né, hoje em dia tá, com a pesquisa toda, o tratamento está muito mais avançado, acaba sendo mais direcionado. Mas baixa muitas defesas, né, e eu pegava... Tinha uma febre, daqui a uma semana depois da aplicação tinha uma febre, tinha que correr para o hospital, mas não podia ir no hospital lá, tinha que me tratar aqui, né? Então era só ligar que a nossa vaga aqui não estava tranquila, estava reservada, né? Praticamente, era só tempo de vir até ali, o leito já estava ali, já começava o tratamento. O Germano busca muito ser exemplo para os mais novos de que é possível viver normalmente após um osteosarcoma, seja com uma perna mecânica ou não, como no caso da Marina e do Antônio, histórias que contei no primeiro episódio. E usando uma perna mecânica, a vida volta praticamente ao normal, só que é um mundo desconhecido. Para quem não viveu isso, quem não sabe como é, não sabe. Então a gente, eu vinha muito para o Instituto para me apresentar, para... mostrar, ó, chegava caminhando de calça, principalmente pra mostrar primeiro, ó, não, é normal, daí tirar, mostra uma bem de bermuda, ó, opa, já é diferente, uma perna, um canicinho ali, um ferro, mas não é que nem perna de pirata, que muitas vezes vem aquela, aquele caricato, né, aquela... No próximo episódio, eu falo sobre o osteosarcoma, esse tipo de câncer ósseo que ainda é pouco conhecido, apesar de já ter grande representatividade entre as crianças. Sobre diagnóstico, tratamento, reações da criança e do adolescente diante de diferentes terapias, eu conversei com o Dr. Lauro, que é o responsável médico do ICI. E a grande maioria das vezes, eles ocorrem em crianças, adolescentes. em média 15, 17 anos de idade, e essa grande maioria não se sabe qual a causa, tá? Pode ser que tenha algum componente genético num subgrupo muito pequeno de pacientes, mas mesmo assim fica difícil identificar se tem uma causa genética associada. Grupo Rádio Web, Gerência de Jornalismo, Mariana de Freitas, responsável pelo RW+, Produção e Reportagem, Leno Falk. Apresentamos programa Notícias do Meio-Dia. Jornalismo e credibilidade. Rádio América, Montenegro, Rio Grande do Sul, a número 1 do Vale do Caí. Chegou a hora de investir na sua carreira profissional com um curso técnico do Senai. O ensino profissional do Senai é referência no mercado de trabalho, porque aposta no aprendizado prático com uma infraestrutura tecnológica e que prepara profissionais com perfil inovador. Acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Seja o protagonista da sua carreira. Quem faz curso técnico, faz Senai. Prepare-se para a baita reinauguração Desco Atacado. Confira ofertas válidas até 3 de julho. Arroz T1 Italianinho, 5 quilos, R$ 24,90. Açúcar Cristal Gasparim, 5 quilos, R$ 15,90. Feijão Preto T1 Namorado, 1 quilo, R$ 6,99. Farinha de trigo especial Orquídea, 1 quilo, R$ 13,69. Café torrado e moído Vaco Melita, R$ 14,90. Desco Atacado. Vem comprar barato. Que tal saborear um verdadeiro café colonial? A família Ketterman espera por você, com uma mesa repleta de variedades em doces e salgados. De terça a sexta, das 15 às 20 horas. E aos sábados, das 7 ao meio-dia. Estacionamento grátis de até uma hora para os clientes. E aceitamos cartões de crédito e débito. Venha nos visitar na rua Otelo Rosa, esquina com Oswaldo Aranha, número 130. No salão de festas da Igreja Episcopal. A Igreja Redonda. Aceitamos encomendas para festas e eventos. Contato com Juliana pelo fone 997-29-3087. Café colonial da família Ketterman. Alimento saudável a favor da vida. Vidraçaria Continente. Vidros, espelhos, molduras e vidros temperados em geral. Credibilidade, experiência e qualidade desde 1976. Vidraçaria Continente. Rua Olavo Bilac, 1552, no centro de Montenegro. Faça um orçamento pelos telefones 51-3632-2033 e 3632-4598. Apoie o comércio local. Vamos vencer juntos. Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor. Salão Passo da Mora convida, neste sábado 6 de julho, a partir das 22 horas, Super Baile. Sétimo Sentido, Cheque Mate e Gabriel Expresso. Motoristas chegando até as 23 horas, entrada grátis. Open Bar, cerveja para elas grátis até as 23 horas. Elas grátis até as 23 horas, após elas R$ 20, eles R$ 30. Três Heineken ou três skin no baldinho, R$ 30. É neste sábado, 6 de julho, a partir das 22 horas, Super Baile, Sétimo Sentido, Cheque Mate e Gabriel Expresso, no Salão Passo da Mora. América. Rádio América. América. Essa é a rádio de todos nós. A cada instante, a sua mais agradável companhia. América. Rádio América, a mais ouvida. Dankeschön, ihr seid nicht spitze, und weiter geht es mit dem Zilla Tala Medley. Yeah. América, a número 1 do Vale do Caí. Serra América, a música por aqui não para. Und das Rádio América. América. América. Thank you. agora é com grande satisfação que convidamos a nossa grande amiga Reda Espinos para cantar com a gente. É isso, amiga Nélio, mas super lindo cantando mais um sucesso. Ich bin lustig, ob ich Gelder oder keins. Ich bin lustig, darum trinke ich noch eins. Hola-ri-ya-ri-ya-ho, hola-ri-ya-ri-ya-ho, hola-ri-ya-ri-ya-ri-ya-ho. Ich bin lustig, wenn ich heute ein Mädel seh. Ich bin lustig, darum morgen ist zu spät. Hola-ri-ya-ri-ya-ho, hola-ri-ya-ri-ya-ho, hola-ri-ya-ri-ya-ri-ya-ho. Vamos bebendo por aqui ainda, mas com moderação, né, gurizada? Vamos! Im Himmel, da gibt's kein Bier, drum trinken wir es hier. Und sind wir nicht mehr hier, dann trinken die anderen unser Bier. Im Himmel, da gibt's kein Bier, drum trinken wir es hier. Und sind wir nicht mehr hier, dann trinken die anderen unser Bier. Sicher muss der Wein von Rhein etwas ganz Besonderes sein. Sicher ist es Wein, es ist etwas, was ganz Besonderes schmeckt. Sicher ist der Schnaps so stark, dass man einen heben darf. Aber halt, liebe Leute, seid gescheit. E depois desse sucesso, acho que eu tenho que fazer mais umas cucas de rabanete com bergamota, né, Nélio? Ah, que coisa linda esse sucesso! Valeu, Dona Reda! América! A número 1 do Vale do Caí. notícias do meio-dia, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio América, das 11 às 13 horas. Previsão do tempo. Para hoje, segundo informações da página Baroclima Meteorologia, recados da Emater. Mais um programa informativo semanal do Escritório Municipal da Emater. Repórteres com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Renê Almeida. Reportagem Liga Azevedo. De Brasília, Alexandra Fiore. Entrevistas. Aqui presente na reunião sobre segurança pública. Mensagens do dia. Está no ar o programa Mensagem do Dia. Notícias do meio-dia. Apresentação Edson Maciel. Jornalismo com responsabilidade. Se você precisa recomeçar e quer novas oportunidades, voltar a estudar é um dos caminhos. Venha para a EJA do SESI e conquiste seu certificado de ensino fundamental ou médio. A EJA é gratuita para profissionais da indústria, da construção civil e seus dependentes. Para a comunidade geral, temos preços especiais. Neste momento de reconstrução do Estado, todas as aulas do semestre serão EAD. Acesse ejadosesi.com.br e inscreva-se. Atenção, cooperado da Sertage Energia. Receba sua fatura por e-mail e cadastre-a em débito em conta. Você economiza tempo e ajuda o meio ambiente. Para mais informações, mande um WhatsApp para 0800 541 6185. Acompanhe aqui nos 1270 kHz, aos domingos, das 10 ao meio-dia, Churrasqueando com a América. Oferecimento Esquadrias Nova Era no Passo da Serra, Super Atacadão Timbaúva, Cari Gás e Água Mineral, Mini Mercado e Padaria Santa Rita. Churrasqueando com a América. Apresentação Hélio Antônio Vargas. Você está ligado na melhor. Todo mundo ouvindo. Rádio América, a mais quente do seu rádio. Das noch so schön, die Freude ist noch so groß. Mein Schatz, nimm die gute Wahrheit, wird ja viel getanzt. Wir sind so froh, dann wird ja die ganze Nacht gesucht. Hey! Noch ein Flasch, das wär nicht schlecht. Singen viel, tanzen gut. Putzen dann, solange es geht. Trinken viel, schnuppen gut. Hey! Noch ein Flasch, das wär nicht schlecht. Singen viel, tanzen gut. Solange es geht, trinken viel, schnuppen gut. Hey! Die Musikanten singen dann nicht schöner, wie die will. Mein Freund bringt noch ein paar Spiel, das hat mich ja gefehlt. Alle Nacht das Bier trinken, lass mich dann so voll. So schön ist ja unser Fest, wir singen dann so froh. Hey! Noch ein Flasch, das wär nicht schlecht. Singen viel, tanzen gut. Putzen dann, solange es geht. Trinken viel, schnuppen gut. Hey! Noch ein Flasch, das wär nicht schlecht. Singen viel, tanzen gut. Solange es geht, trinken viel, schnuppen gut. Hey! Hey! Mach ein Quatsch, das wär nicht schlecht. Singen viel, tanzen gut. Putzen dann, solange es geht. Schnuppen gut. Hey! Noch ein Flasch, das wär nicht schlecht. Singen viel, tanzen gut. Putzen dann, solange es geht. Trinken viel, schnuppen gut. Hey! Rádio América. você tem companhia. Seu rádio está ligado. Na América. Rádio América, música, notícias e informações. número 1 do Vale do Caí. Thank you. a número 1 do Vale do Caí. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. América.

Essa é a sua rádio. 1270. Ligada em você. O ouvinte em primeiro lugar. América. a número 1 do Vale do Caí. América. Med sinde sæffer, jeg kommer aus Belis. Med dem sauber, sind mir vom erste Platz. Mir trinke Schock, trinke Wein und trinke Bier. Wenn das zu schwach ist, dann trinkt mir pure Schnaps. Mir trinke Schock, trinke Wein und trinke Bier. Wenn das zu schwach ist, dann trinkt mir pure Schnaps. Wir sind noch jung, wir haben erst 30 Jahre. Uns geht das gut, sind schon alle Prozentär. Wer trinkt sich zackig, wir sind ja immer gnill. Wir schaffen wenig, aber trinken doch mehr viel. Wer trinkt sich zackig, wir sind ja immer gnill. Wir schaffen wenig, aber trinken doch mehr viel. Haus. Dann komm mir heim, dann ja die Frau ins Raus. Greif mir ne Segel, bring mir noch bisschen Geld. Dann zech mir weiter, das ist was uns gefällt. Greif mir ne Segel, bring mir noch bisschen Geld. Dann zech mir weiter, das ist was uns gefällt. Wir sind die Säfer, wir kommen aus Belis. Mit dem Saufen sind wir auf dem ersten Platz. Wir trinken Schock, trinken Wein und trinken Bier. Wenn das zu schwach ist, dann trinken wir pure Schnaps. Wir trinken Schock, trinken Wein und trinken Bier. Wenn das zu schwach ist, dann trinken wir pure Schnaps. Festival dos Shoppers, esqui em torneira, ouro fomos. Essa é a sua rádio, América, ligada em você. a número 1 do Vale do Caí. Kilohertz. Thank you. SESI está ao lado do Rio Grande do Sul, hoje e sempre. Nesse momento tão desafiador, transformou suas unidades em abrigo, mobilizou equipes, doações e voluntários para oferecer acolhimento. E agora, por meio de parcerias ou iniciativas próprias, disponibiliza mais ações em saúde e educação para auxiliar na retomada e no cuidado com as pessoas. Ao lado da indústria, dos trabalhadores e da comunidade, o SESI está apoiando o futuro do nosso estado. Saiba mais em sesiaoseulado.com.br. Todos os domingos, aqui na Rádio América, a transmissão da Santa Missa, direto da Catedral São João Batista. Oferecimento Nicolau Alvício de Oliveira, SL Contabilidade e Vargas Funerária e Remoções. Atenção, cooperado da Sertage Energia. Falar com a Sertage ficou muito mais fácil. Chame no WhatsApp 0800 541 6185. Informe falta de energia. Consulte seus débitos e a segunda via de sua fatura. Sertage, desenvolvendo com energia. Acompanhe aqui nos 1270 kHz, aos domingos, das 10 ao meio-dia, Churrasqueando com a América. Oferecimento Esquadrias Nova Era no Passo da Serra, Super Atacadão Timbaúva, Cari Gás e Água Mineral, Mini Mercado e Padaria Santa Rita. Churrasqueando com a América. Apresentação Hélio Antônio Vargas. Você está ligado na melhor. Todo mundo ouvindo. Rádio América, a mais quente do seu rádio.